Esse foi mais um pós-expediente, diretamente da Rádio Pirâmide Perdida. Obrigado. Salve, rapaziada, muito obrigado pelo convite. Pós-expediente, dessa vez com a Kira Presidente. Muito obrigado mesmo, tio Phil. Tamo junto. Salve, salve, amigo do Nectar. Lucas Carlos, muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Mandar um salve, um abraço pra minha área, pra minha esposa, pra minha filha que estão me ouvindo agora. Essa semana tem show, fica ligado na nossa agenda aí, nosso site. E é isso então. Segue a programação normal. Rapaziada do Pirâmide Perdida, muito obrigado mesmo pelo convite. Sigam nos ouvindo, continuem sintonizados. Até a próxima. Valeu, presidente. Muito obrigado por ter comparecido aí hoje, certo? Tamo junto, família. Até o próximo pós-expediente. Esse foi mais um pós-expediente, diretamente da Rádio Pirâmide Perdida.